estaga no ver a noite passar. Sapatos e pegando chuvas que a galera me espera. Desce uma, duas, três, que cara embriagar. Caga seis. Tapa na ressaca pra curtir um domingão. Beijo da menina pra não morrer de paixão. No bar da esquina a galera me espera ainda. E na segunda-feira continua tudo igual. É feriado nacional. Brasileira, praia, futebol, natação. Moda sertaneja pra dançar arrasta pé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Brasileiro, praia, futebol, batração. Moda sertaneja pra dançar, arrasta pé. Em festa de criança, chora chuva de mulher. Deixa nessa de querer ir pro Japão. Miami, Nova York, você vai